Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãs, nosso tema, inshallah, quais são os procedimentos dentro do Islam com relação aos recém-nascidos. Então, antes da gente ver a fundo cada um desses procedimentos dentro da sunna, nós vamos, a princípio, entender que a questão de ter filhos no Islam é uma grande bênção. Allah subhanahu wa ta'ala concede os filhos como bênção e como misericórdia, e ao mesmo tempo como um teste para os pais. Porque os filhos, da mesma forma que são um encanto, são um teste para os pais, para que esses pais não se afastem de Allah subhanahu wa ta'ala. Se esse teste, se esse filho faz com que os pais se afastem do Islam, se afastem de Allah, ou ocupe o tempo dele ao invés de ocupar com a lembrança de Allah, então esse filho acaba sendo um teste. Então os filhos, da mesma forma que são bênçãos, são testes. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: Allah vos designou esposas de vossa espécie, e delas vos concedeu filhos e netos, e vos agraciou com todo o bem. Creem, porventura, na falsidade e descreem nas mercês de Allah? E disse também em outro versículo: os bens e os filhos são o encanto da vida terrena. Ou seja, o encanto da vida terrena, parte do encanto dessa vida é o fato da pessoa ter filhos e ter uma prole. E vejam também quando Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, na Sura Maryam, a respeito do profeta Zacaria, que não podia ter filhos, cuja esposa era estéril, e ele não tinha filhos, tinha chegado à velhice e não tinha filhos. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: eis o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias. Ou seja, nós sabemos que o profeta Zacarias implorou a Allah e Allah concedeu a ele um filho virtuoso. Então Allah subhanahu wa ta'ala começou a sura dizendo: eis o relato da misericórdia do teu Senhor para com seu servo Zacarias. Então, essa sura é um exemplo para todo aquele que deseja ter filhos e não pode por uma ou outra razão. Então Allah subhanahu wa ta'ala atendeu a súplica do profeta Zacarias, assim como atendeu a súplica do profeta Abraão. Então, não, nada é impossível para Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam a sura como diz: eis o relato da misericórdia do teu Senhor para com seu servo Zacarias, ao invocar intimamente o seu Senhor, dizendo: ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. Em verdade, temo pelo que farão os meus parentes depois da minha morte, visto que minha mulher é estéril. Agracia-me de tua parte com um sucessor. Então, Allah subhanahu wa ta'ala atendeu a súplica do profeta Zacarias, mesmo sendo ele um senhor velho e a sua esposa uma senhora velha e estéril. E vejam que o fato da gente ter filhos, do ser humano ter filhos, se eles forem virtuosos, serão grandes bênçãos para os pais. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando o filho de Adão morre, todas as suas boas ações são encerradas, exceto três: uma sadaqa que traga frutos, uma sadaqa que traga frutos, como por exemplo alguém que construiu uma mesquita, ou que construiu, ou que publicou um livro, por exemplo, e cuja essa sadaqa, essa caridade, traga frutos até o dia do juízo final. Nesse caso, as boas ações ainda continuam sendo computadas para ele depois da morte. Segundo, o conhecimento benéfico. É a pessoa que transmite um conhecimento benéfico e que esse conhecimento traga proveitos para as pessoas depois da morte dele, então é colocado na balança de boas ações. E a terceira, um filho virtuoso que suplique por ele. Então, dentre as coisas que são bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala e que é uma misericórdia de Allah, é ter um filho virtuoso que suplique por nós após a nossa morte. E vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele nos incentivou a umma dele que se multiplicasse. que se multiplicasse e que tivesse muitos filhos. No hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: multipliquem-se, pois vocês serão o meu orgulho no dia do juízo. A umma do Islã será o orgulho do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo. Então, a recomendação para os muçulmanos é que se multipliquem, que tenham muitos filhos, para que esses filhos sejam virtuosos e que o número de virtuosos seja maior que o número dos pecadores. Então, esse é o propósito dos filhos no Islã: criar os filhos virtuosos para fazerem o bem na terra. Então, vejam que, partindo desse início, que nós estamos falando que os filhos são bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah agracia a quem lhe apraz, cabe em primeiro lugar nós não impedirmos essas bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, que nós não utilizemos a contracepção, ou seja, não tomemos anticoncepcionais, exceto em casos específicos ou casos que sejam realmente necessários. Não simplesmente para não ter filhos, porque isso é proibido no Islam. O que é permitido, no caso dos anticoncepcionais, não ter filhos, são os seguintes casos. No caso de acordo mútuo entre marido e mulher, tem que ter um acordo mútuo. Segundo, não pode causar danos se anticoncepcional, e se esses métodos anticonceptivos eles causem algum problema na mulher ou algum dano na mulher, é proibido. Não pode ser praticado de forma permanente, ou seja, não querer mais ter filhos, ou definitivamente, ou seja, desistir totalmente de ter filhos, ou tomar direto para que não tenha filhos. Isso é proibido no Islã. O que é permitido é por um período temporário, como, por exemplo, enquanto uma mãe estiver, por exemplo, amamentando seu filho, ou por um período no qual a mãe não esteja em condições de ter filhos. Então, nesse período temporário, é permitido que a mãe tome anticoncepcionais para não engravidar. E, com certeza, o que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu vai acontecer, independentemente do anticoncepcional ou não. Mas, como isso está em nossas mãos, no sentido de nós, é uma das ações do qual Allah subhanahu wa ta'ala vai cobrar de nós no dia do juízo, é o fato de que nós não podemos tomar anticoncepcionais e proibir o fato de não querer ter filhos simplesmente para não ter. Isso é proibido no Islã. Agora, tomar durante um período no qual a mulher não tenha condições de ter filhos, ou um período para que ela possa descansar depois de ter um filho, então isso é permitido no Islã. Outra questão é que o direito dos filhos começa muito antes dele nascer. O direito dos filhos começa muito antes dele nascer. Na verdade, o direito dos filhos começa antes mesmo do casal casar. Subhanallah. Ou seja, é direito do filho ter pais virtuosos. É direito do filho ter pais virtuosos. Então, a toda irmã que não é casada deve saber que a procura de um marido virtuoso, casar com um marido virtuoso, é um dos direitos que o filho desse futuro casal tem. Porque o filho tem direito a ter um pai e uma mãe virtuosa. Então, cabe a nós não escolhermos para nossos filhos pais que não sejam virtuosos. Pais que não vão ensinar religião e nem vão fazer com que a religião prevaleça dentro da casa. Então, esse é um direito dos filhos. Então, esse direito já inicia muito antes da existência dele. E outra questão é que, após o casamento, existem coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, que está dentro da sunna dele, na qual é uma proteção para nós e para os futuros filhos. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou aos muçulmanos, e a parte da sua sunna, que antes de manter qualquer relação com o marido, ambos façam súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo a seguinte súplica. Vou passar aqui para vocês. Bismillah, Allahumma janibna shaitan, wa janib shaitana ma razaktana. Em nome de Allah, ó Senhor nosso, afasta-nos do shaitan e afasta o shaitan daquilo que tu nos agraciaste. Ou seja, se dessa relação nascer um filho, for decretado um filho, o shaitan jamais vai poder prejudicar essa criança. Então, que sentido que ela não vai poder prejudicar? Ou seja, o filho, o futuro filho, vai estar protegido, segundo algumas interpretações desse hadith, que esse filho vai estar protegido de cometer grandes pecados. E que esse filho estará protegido de cair na incredulidade. Ou seja, é uma das formas o qual pode proteger o filho e fazer com que ele seja virtuoso antes mesmo da existência dele. Então, antes de fazer a relação sexual, é recomendado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam que se faça essa súplica, tanto o marido como a mulher, dizendo Bismillah, Allahumma janibni shaitan wa janib shaitana ma razaqtana. Então essa é a súplica que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou aos muçulmanos. Então vejam que esses direitos que nós falamos até agora são direitos antes do nascimento do filho, antes do bebê nascer. E outro direito que o bebê tem antes mesmo dele nascer é a questão que durante a gravidez cabe à mãe tomar todos os cuidados necessários para que essa gravidez seja saudável. Ou seja, se uma mãe, por negligência dela, acaba abortando um bebê, mas se isso for por negligência dela, se ela não se cuidar apropriadamente, nesse caso, é como se ela tivesse abortado, por gosto, como se ela tivesse tirado uma vida. Então, por esse motivo, a mãe, quando está grávida, ela deve tomar todos os cuidados necessários e não ser negligente. Se isso acontecesse, aconteceu o aborto de forma espontânea e não for por culpa dela, é outra coisa. Mas se ela foi negligente, se ela não tomou os cuidados necessários, ela vai ser cobrada por isso no dia do juízo. Até porque é uma vida na qual ela está sob cuidado. Ela está sob cuidado de uma vida. É uma confiança que Allah subhanahu wa ta'ala depositou nela. E ela não pode trair essa confiança, nem ser negligente com relação a essa confiança. Então esses direitos são os direitos dos filhos antes deles nascerem. Assim que nasce o bebê, então vem várias coisinhas da sunna recomendadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual todos esses atos que a gente vai falar são sunna. Alguns deles são considerados obrigatórios, outros são simplesmente altamente recomendáveis. Então, o certo é que nós reavivamos a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e cumpramos com todos esses requisitos, que não são nada difíceis, mas que são vários detalhes. É importante que nós aprendamos esses detalhes para poder praticar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. A primeira das sunnas, assim que nasce a criança, assim que nasce o bebê, a primeira das sunnas é que o adhan, chamamento da oração, seja pronunciado no ouvido direito da criança. O adhan seja pronunciado no ouvido direito da criança. Isso para que as primeiras palavras que a criança escute nesse mundo sejam as palavras do Tawhid. As palavras da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, sem dúvida, tem grande efeito abençoando a criança. Então, a primeira coisa é fazer o adhan no ouvido direito da criança. O chamamento da oração no ouvido direito da criança. Segundo, essa é a parte da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Segundo ponto é a súplica pelo recém-nascido. Sempre que nascia uma criança, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam era levado até ele uma criança, ele costumava pegar a criança e fazer uma súplica por essa criança. Então, Aisha radiallahu anha disse que era costume dos sahaba levarem os recém-nascidos até o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia a Allah que abençoasse eles. Né? Em outra, numa das narrações, uma das súplicas recomendadas a se fazer pela criança é: Ja'alahullahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Então aqui eu vou passar para vocês a súplica. Ja'alahullahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Que Allah faça com que ele seja abençoado para ti, seja para os pais, e para a nação do profeta Muhammad. Aqui, Ja'alahullahu. Então essas são as súplicas feitas pela criança. Pode ser feita outras súplicas também, como súplicas pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe essa criança e que faça dessa criança dentre os virtuosos e dentre aqueles que seguem a senda reta. Essa é a segunda sunna. A terceira sunna é que é chamada tahnika. Tahnika é pegar uma tâmara, um pedaço de uma tâmara, amolecer ela e passar na boca do recém-nascido. Ou seja, passar na boquinha do recém-nascido um pedaço de tâmara ou algo doce. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava fazer isso quando levavam uma criança até o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele suplicava pela criança e pegava um pedaço de tâmara e passava na boca do bebê, para que a primeira coisa que entre no estômago da criança seja algum alimento doce. Então pode ser tâmara, no lugar da tâmara pode ser qualquer outra coisa doce que tenha, que possa ser colocada na boca da criança. Isso é da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, aqui no hadith narrado por Aisha, ela disse: o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando era levada uma criança até ele, pedia a Allah que abençoasse essa criança, e então passava um pedaço de tâmara na boca da criança. Outra questão da sunna é colocar um bom nome no recém-nascido. Então, assim que nasce a criança, o máximo de tempo para que se dê um nome a essa criança é 7 dias. É obrigatório que se dê um nome à criança e que esse nome seja um nome honrado. Porque o nome, nós seremos cobrados no dia do juízo pelo nome que damos aos nossos filhos. Se esse nome não for um nome correto dentro da religião, então esse nome nós seremos cobrados por Allah no dia do juízo devido a isso. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: no dia da ressurreição, vocês serão chamados por vossos nomes e pelo nome dos vossos pais. Assim, pois, escolham nomes agradáveis. E existem 4 tipos de nome, ou 4 classes de nomes, que são recomendáveis. Primeiro tipo de nome são aqueles nomes que indicam submissão a Allah, que são os nomes que começam com Abd, como Abdullah ou Abdurrahman. Abd significa servo. Abd significa servo. Então, dizer servo de Allah, servo de um misericordioso, ou seja, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim, são nomes. Se nós pegarmos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e colocar a palavra Abd antes do nome, que significa servo do misericordioso, ou servo de Allah, ou servo de qualquer um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são os nomes mais recomendáveis pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os nomes mais amados por Allah, para os meninos, é Abdullah, servo de Allah, e Abdurrahman, servo do misericordioso. Esses são os nomes mais aconselháveis. Segunda classe de nomes que são recomendáveis são os nomes dos profetas. Então, em um hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: coloquem nomes dos profetas. Então, nome Ibrahim, nome Musa, Muhammad, ou seja, nome dos profetas. É aconselhável que nós coloquemos nos nossos filhos o nome dos profetas. Terceira classe, o nome das pessoas virtuosas. Seja o nome do Sahaba, seja o nome dos sábios ou dos mártires. Colocar o nome de pessoas que sejam piedosas. isso com a esperança de que a criança, ao crescer, ame essas pessoas virtuosas e siga seu exemplo. Então, é recomendável que se coloque nos filhos o nome do Sahaba e o nome dos sábios. E também é recomendável para as meninas que se coloque o nome da Sahabiyat, ou seja, das companheiras do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que essas são as melhores, os melhores exemplos para que nós coloquemos em nossas filhas, para que elas sigam exemplos delas. E o quarto tipo de classe de nomes serão os nomes que tiverem um bom significado e que sejam de fácil pronunciação. Então, qualquer nome que tenha um significado bom e que não seja um nome depreciativo é permitido no Islam, e que, desde que não seja um nome de difícil pronunciação ou que a criança seja constrangida devido a esse nome. Então, todo nome que seja fácil e que seja que tenha um bom significado são aconselháveis de serem colocados nos filhos. Quais são os nomes proibidos de se colocar nas crianças? Os nomes proibidos são os nomes que indicam adoração a outro que não seja Allah, como, por exemplo, tu colocar servo do profeta, ou servo, na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, existiam alguns sahaba que se convertiam, cujos nomes eram servo do sol. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ordenou que eles mudassem o nome, ou que adaptassem o nome islâmico. Então, esses nomes que indicam idolatria a outros que não seja Allah, isso é proibido. Outro tipo de nome que é proibido são os nomes e atributos de Allah. Por exemplo, nós não podemos colocar o nome de uma criança de Rahman, a não ser que nós coloquemos Abdurrahman, servo do misericordioso. Ou nós não podemos botar o nome de uma criança Hakim, o sábio, que é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos botar Abdul Hakim, servo do sábio. Nós não podemos colocar dentro os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, nós não podemos colocar esse nome sem colocar a palavra Abd, que significa servo, antes dessa palavra. Outro tipo de nome proibido são os nomes dos inimigos declarados do Islam. Então, todo ou qualquer pessoa que nutra, que tenha inimizade contra os muçulmanos, contra o Islam e os muçulmanos em todas as épocas, é proibido que nós coloquemos em nossos filhos esses nomes. Outra coisa, outro tipo de nome proibido são os nomes relacionados com outra religião. Todo nome que indique outra religião ou que seja um dos nomes que seja específico de determinada religião, é proibido que nós adotemos, porque seria se assemelhar a eles. E por fim, devemos evitar colocar nos nossos filhos nome de pessoas tiranas ou pessoas líderes da idolatria, ou líderes do ateísmo, como por exemplo o faraó ou Abu Jahl, que é um nome daqueles que se tornaram incrédulos na época do profeta. São nomes que causam depreciação e que não são dignos de serem colocados nos nossos filhos. Um minuto. Então, esses são os nomes que são proibidos de serem colocados. Depois, os nomes que são desaconselháveis são aqueles nomes que causem qualquer tipo de pessimismo ou características que causam aversão, ou nomes que sejam ofensivos, né? Então, esse tipo de nome é proibido. Por exemplo, na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, antes do Islam, era comum que se colocasse nos filhos nome, por exemplo, Kalb. Kalb significa cachorro, cão. E era comum que se colocasse esse nome. Então, tem outros nomes, entre os nomes que são depreciativos e que não são dignos de serem colocados numa criança. Outra coisa que é desaconselhável é colocar nome de anjos. O nome dos anjos, principalmente se forem colocados nas meninas. Isso é desaconselhável porque alguns dos incrédulos diziam que os anjos eram as filhas de Allah. Que Allah nos perdoe. Diziam que os anjos eram as filhas de Allah. Então, por isso nós não devemos colocar em nome nossas filhas nomes de anjos. Inclusive, nos meninos é desaconselhável que se coloque nomes de anjos. Então, isso com relação aos nomes. Então, até agora nós falamos na questão de, assim que nasce a criança, se faz o adhan no ouvido direito da criança, depois se faz a súplica pelo recém-nascido, Depois, se coloca um pedaço de tâmara ou algo doce na boca do bebê. Depois vem a questão de colocar um nome no recém-nascido, que significa tasmia, que seria colocar um nome no recém-nascido. Depois disso vem a chamada akika. Akika significa sacrificar um animal em nome de Allah pelo recém-nascido. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por cada recém-nascido se deve realizar uma akika. Akika seria um abate de um animal. Assim, pois, sacrifiquem um animal por ele e raspem seus cabelos. Nós vamos ver essa questão no próximo item, inshallah. Então, em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se deve realizar uma akika, akika seria um abate, por cada recém-nascido no sétimo dia. E também se deve, nesse dia, se escolher um nome e se deve raspar a sua cabeça. Então, isso nós veremos no próximo item. Então, é obrigatório. Tem alguns que dizem que é obrigatório. E alguns que dizem que é altamente recomendável que se sacrifique um animal pelo recém-nascido. Então, a maioria dos sábios dizem que é altamente recomendável, que não chega a ser obrigatório. Que é sunna, altamente recomendável, se sacrificar um animal pelo recém-nascido. Qual é a quantidade que deve ser abatida? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: pelo menino se sacrificam dois cordeiros e por uma menina um cordeiro. Seja macho ou fêmea o animal. O animal pode ser macho ou fêmea. Dois cordeiros por um menino e um cordeiro por uma menina. Essa é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O certo é que se faça o abate. Ou seja, não é permitido que nós vejamos o valor de um cordeiro e que demos esse valor em caridade, por exemplo. Isso não é permitido. O certo na sunna é abater o cordeiro. E as condições do cordeiro devem ser as mesmas condições do cordeiro, os mesmos requisitos com o qual nós fazemos o sacrifício no Eid al-Adha. Quando nós fazemos um Eid, onde deve-se fazer o abate, deve ser as mesmas características. Ou seja, não pode ser um animal defeituoso, deve ser um animal que exceda a idade de 6 meses. Então, tem várias questões sobre como deve ser o cordeiro abatido. Principalmente, as condições básicas é que seja maior de 6 meses e que não possua nenhum defeito, nenhum problema, deficiência. Seja um cordeiro totalmente saudável. Isso é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, deve ser realizado no sétimo dia. Caso a pessoa não consiga fazer no sétimo dia pela criança, isso pode ser realizado, segundo a opinião da maioria dos sábios, pode ser realizado, se não deu no sétimo dia, então se realiza no 14º dia. Se não deu no 14º dia, se faz no 21º dia de nascimento. Se faz o abate no 20º dia. Caso não dê para fazer nem no 7º, nem no 14º, nem no 21º, então tu pode fazer, pode deixar para fazer a akika, que seria o abate, quando tiver condições de fazer. Esse abate só é altamente recomendável para aqueles que têm condições financeiras de fazer isso. Aqueles que não tiverem condições financeiras, obviamente que não é obrigatório. Então, por exemplo, se nós temos, por exemplo, um filho que já tem 2 anos, e nós não sabíamos que isso era sunna. Nós não sabíamos que é sunna fazer um abate pelo nascimento dessa criança. Então, nós podemos fazer a partir do momento que nós soubermos. É permitido, se nós tivermos condições, fazer a partir do momento que nós soubermos que isso é sunna. E só não é permitido fazer antes do nascimento da criança. Porque o motivo pelo qual se faz esse abate é pelo nascimento da criança. Então, antes do nascimento não é permitido, nem é válido. Depois do nascimento, aí sim. No 7º dia, 14º dia, 21º dia, ou então, quando puderem fazer. O certo é que, ao abater o animal, se diga o seguinte. Vou passar aqui para vocês. Se diga: Bismillah, Allahumma, laka wa ilayka, hadhihi akika, e diz o nome da criança. Então, Bismillah, em nome de Allah, Ó Senhor, é para ti esse abate em teu nome. Esse é o abate em nome do fulano. Então tu diz o nome da criança. Bismillah, Allahumma laka wa ilayka hadhihi aqika fulano. Aí diz o nome da criança. Se não disser nada, se só simplesmente disser Bismillah, Allahu Akbar no momento do abate, desde que se tenha a intenção de que isso seja uma aqika, seja um abate pelo nascimento da criança, então igual é válido. O que se pode fazer? Se pode comer um pouco dessa carne e fazer doação do resto. Outra questão que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é raspar a cabeça do recém-nascido. Ou seja, cortar os cabelinhos do recém-nascido. Então, entre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam raspar a cabecinha da criança caso ela tenha cabelo suficiente. Se ela tiver muito pouco cabelo, então não se faz isso. Caso ela tenha bastante cabelo, qual é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam? Que se raspe esse cabelinho, que se pese e que o equivalente ao peso desses fios de cabelo, o equivalente a isso em prata, seja avaliado e dado em caridade. Ou seja, nós pesamos esse cabelo e vemos quanto seria desse peso em prata ou ouro e damos o equivalente a esse valor em caridade. Na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, os tipos de moedas que eram utilizados eram o ouro e a prata. Então, hoje, como nós utilizamos o dinheiro, as notas, então o que nós fazemos? Nós vemos a quantidade do cabelo da criança, quanto daria o equivalente em prata, atualizamos o valor, vemos como é que é o equivalente ao peso, vemos quanto é que daria isso em dinheiro, e esse valor nós damos em caridade. Então, isso foi realizado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam para todo aquele que tiver condições. Então, calcula o valor equivalente ao seu peso em prata e dá esse valor em caridade. Isso é da sunna do profeta. Outra questão que é da sunna do profeta com relação ao menino é al-khitan. Al-khitan seria a circuncisão. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as condições de higiene mais importantes são cinco: a circuncisão, afeitar a pubis, cortar o bigode, cortar as unhas e depilar as axilas. São as questões da pureza, da purificação, principalmente com relação ao menino. Então, é sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam a circuncisão dos meninos no sétimo dia. E essa é uma tradição ensinada pelo profeta Abraão e seguida por todos os profetas. Então, essa é obrigatória. A circuncisão do menino é obrigatória. Isso simplesmente pelo fato de que foi um ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi ensinamento de todos os profetas, e a nação islâmica deve seguir os profetas, o ensinamento dos profetas. E além disso, a questão da circuncisão é uma questão de higiene e uma questão de saúde. Então, é comprovado cientificamente que a circuncisão é muito mais saudável e evita diversas doenças, no caso dos homens. Então, outra questão é que a falta da circuncisão faz com que seja mais difícil que haja uma purificação completa para que se possa fazer corretamente a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o certo é que todo muçulmano realize a circuncisão em seus filhos. A sunna é no sétimo dia. Caso não se possa ser feito no sétimo dia, pode deixar até o momento que puder fazer, desde que seja antes da puberdade. Desde que seja antes da puberdade, para que ele possa cumprir com as obrigações com Allah subhanahu wa ta'ala de forma correta. Ibn al-Qayyim, que é um sábio, ele disse: é obrigatório que o tutor faça a circuncisão na criança antes que ele alcance a puberdade, já que isso é essencial para que ele realize corretamente as suas obrigações com Allah. Então, essas são as questões da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam com relação aos recém-nascidos. Então, vamos retomar rapidinho, antes de a gente partir para outra questão. O azan no ouvido direito, Depois disso vem a súplica pela criança. Depois, colocar a tâmara na boca da criança, pedaço de tâmara ou algo doce na boca da criança. O nome, dar um nome a essa criança. Sacrificar um animal em nome do recém-nascido. E então, fazer a circuncisão, raspar o cabelinho da criança, caso ela tenha bastante cabelinho, que se raspe o cabelo da criança, pese o equivalente e vê o valor equivalente em prata e se dê em caridade. E por último, a circuncisão. Depois disso, vem a questão da amamentação. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena no Alcorão a questão das mães que devem amamentar seus filhos, e que o período completo de amamentação seria 2 anos completos. 2 anos completos é o tempo máximo da amamentação e é o tempo completo. Então, o certo é que toda mãe que possa, que cumpra com esses dois anos de amamentação, isso será o mais correto, conforme o Corão e a Sunna. Não é permitido para a mãe não amamentar seu filho, desde que ela não tenha nenhuma razão para isso. Se ela tiver alguma razão plausível para não poder amamentar, aí a questão é diferente. Mas caso ela não tenha nenhuma questão plausível com relação à saúde dela ou algo assim, então é um grande haram que ela não amamente corretamente seu filho de forma natural. Então, o que é mais obrigatório, a primeira coisa obrigatória, o primeiro direito da criança, é que a criança seja amamentada e que a primeira amamentação sai uma substância amarela. No leite sai uma substância amarela. E essa substância é altamente, tem bastante vitaminas e é altamente recomendável que a criança tome essa substância. Então, é proibido que a mãe não dê a seu filho essa primeira amamentação para que a criança possa se beneficiar desse leite. Então, sem dúvida que a amamentação é uma grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala e é uma confiança depositada por Allah subhanahu wa ta'ala na mãe, na qual é um direito da criança, é a alimentação mais pura que a criança tem a desfrutar, e é obrigatório que a mãe não proíba a criança de desfrutar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele. Então, essas são as obrigações básicas com relação ao recém-nascido e são as questões da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Cabe a nós seguir o máximo possível essas sunnas a fim da gente poder completar a nossa fé e completar nossa obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, por fim e por último ponto, que este ponto nós vamos falar muito resumidamente e sem dúvida daria uma aula completa, é o fato da educação religiosa. Depois disso, depois de todas essas questões com o recém-nascido, vem toda a obrigação religiosa de ensinarmos a religião aos nossos filhos. Então vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ensinem aos vossos filhos como primeiras palavras La ilaha illallah. Ou seja, geralmente a gente ensina as crianças baba e mama, né, as primeiras palavras, mas o certo é a gente ensinar La ilaha illallah, que essa seja a primeira palavra pronunciada pela criança. Então, subhanallah, o Islã nos ensina a colocar na mente da criança Allah em primeiro lugar. Então, as primeiras palavras ditas pela criança, isso cabe a nós ensinarmos a criança, é dizer La ilaha illallah. Depois disso, vem toda a obrigação religiosa de ensinar tudo aquilo que é proibido e tudo aquilo que é lícito, ensinar as orações, ensinar a obediência a Allah e assim por diante. E isso, sem dúvida, daria aulas e aulas para a gente poder abordar esse tema. Então, esses são alguns dos temas. Sem dúvida que cada tópico desses que a gente comentou dariam aulas, mas a gente pegou de forma resumida e, inshallah, que isso seja de benefício para todas as futuras mamães, inshallah. E que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós possamos estar reunidas assim, da mesma forma que nós nos reunimos hoje. Que Allah nos reúna no paraíso, junto dos virtuosos. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a nossa umma seja virtuosa e que Allah conceda diversos filhos virtuosos para essa nossa umma, que levantem o Islam e levante a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.